Tecnologia. Estou sentindo a sua falta. Eu preciso controlar o meu coração. Tô precisando de carinho. Eu não sei viver sozinha nessa de você, eu só quero os teus beijos.